o que darei a ti pelos benefícios feitos a mim. Me lembrarei, me lembrarei de novo de tuas grandes obras. Não há além de ti, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais. Thank you. soprando, Senhor. Quero limpar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. Minha mão levantar, sua beleza é tão contemplar. Com meus lábios declarar, toda a minha adoração. Tô te dando hashtag, fica a dica, dó maior. Quero voltar ao início, nesse ritmo de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero. Vamos, bem baixinho aqui em cima, vamos ouvir eles. Eu quero reconstruir, volta, irmãos, progressar. Eu vou regressar a ti, Senhor. Todo dia, toda hora. Quero Deus todo dia, toda hora.